chegou em minha vida dizendo me amar. Carinhos e beijos prometeu me dar, mas hoje o que vejo são confusões, só brigas. Você me machucou, o meu jeito de ser você mudou, o meu sorriso você apagou. Não sei se fui culpado, mas se errei também errou. Mas não posso culpado da separação. Amores vêm e vão, restando a solidão a me deixar sozinho como estou, a me deixar sofrendo de amor. Mas hoje o que vejo são confusões, só brigas. Você me machucou, o meu jeito de ser você mudou, o meu sorriso você apagou. Não sei se fui culpado, mas se errei também errou. Mas não importa o culpado da separação. Amores vêm e vão, restando a solidão sozinho como estou, a me deixar sofrendo de amor. Você.